esse meu coração. Ama-te mais esse meu coração. Sofri demais sem ter você. Volta pra mim, meu grande amor. Tudo faz lembrar você aqui. Pego sua foto e vou dormir. A cama ainda sinto teu perfume. Você sempre será minha paixão. Mesmo assim distante o coração. Só chama por você, só quer te amar. Precisando de carinho, estou a ponto de enlouquecer. Mais uma vez, estou em tuas mãos. Te peço pra voltar, vem me tirar da solidão. Precisando de carinho, estou a ponto de